Estava tão stone quando ela apareceu. Os olhos que fascinam estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu e você plantou. Por isso que vos falo que eu sou sonhador. E diz o que ela significa pra mim. Será eu morando aqui no Nordeste? Saibas, não desiste, sou lugar brava, peste. Apesar de colher as batatas da terra. Como essa mulher, eu vou até pra guerra. Se vou, ai, amor, ai, amor, é amor. Ai, amor, ai, ai, ai, é amor. Vocês, canta comigo. E chega o que é. Se ela é o morango. Sai, mas não desisto. Apesar de colher. E com vocês, amor.